O Gaúchinho, na rodovia Cândido Portinari, saída para Franca, que tem o melhor rodízio. Unimed Batatais, cuidar de você, esse é o plano. Essa rádio é show de bola, Difusora. Difusora no Facebook. Adicione ou procure por Rádio Difusora Batatais. Pronto, agora você terá muitas novidades. Olá, gente amiga. Eu sou o Padre Neuci Souza. Eu estou aqui para te convidar a estar em sintonia com o nosso programa Encontro com Deus, todos os sábados, das 12 às 14 horas, pela sua difusora. Aqui você tem as mais belas canções cristãs, a música sertaneja, tem a sua participação ao vivo, prêmios, perguntas, notícias e uma boa dose de fé, de alegria, de esperança. Sintonize e venha fazer parte desse programa, que é uma injeção de ânimo, de fé, de esperança e amor em Deus na vida de nossa gente. Jesus Cristo está passando. Eu te espero todos os sábados, das 12 às 14 horas, pela sua difusora. Apoio Cooperlube, especializada em troca de óleos, lubrificantes e filtros para carros, motos e caminhões. Na Tomás Alberto Otley, 1595 Vila Cruzeiro. Raíssa Cunha, Engenharia, Construção e Projetos. Na Rua Tercília Fiore Figueiredo, 291. WhatsApp celular, 16 99451 9654. 3SR, Automação e The House, Praça Barão do Rio Branco, 131, próximo ao Batalhão da Polícia Militar. E Deputado Federal Geninho Zuliani e Osimar dos Reis Oliveira, o Amigo Cima. Supermercados Nori, aqui o preço é baixo de verdade. Fígado bovino, quilo R$14,90. Ponta de peito bovina, o quilo R$34. Lombo suíno, camari fresco, quilo R$22. Linguiça na brasa, perdigão a granel, quilo R$18,90. Frango a passarinho Nori, produção própria R$10,90 o quilo. Cheque Breno Nori, para 30 dias sem juros para clientes cadastrados. Use máscara. Supermercados Nori. Difusora Batatais e o programa Som da Terra. De um banco, ele fez de refém o gerente, também os clientes que ali se encontravam. Mandou que todos se deitassem, se alguém contrariasse, deitava na bala. A polícia então foi acionada para essa jornada muito perigosa. Comandante era um jovem tenente, durão e valente, de pouca prosa. O banco foi cercado e todos os soldados já de prontidão. Ordenou que ela posicionasse e só atirasse por precisão. Enquanto o bandido agitava, ela posicionava com tranquilidade. Com a arma firme na mão, atirar é questão de necessidade. Cidade

Nossas maiores qualidades vêm dessa fusão de culturas, etnias, costumes e crenças, resultando num povo que se destaca pelo bom humor, alegria, criatividade, fé, otimismo e solidariedade em todos os tempos e em qualquer tempo. Nessa vivência, estamos nós, há mais de 70 anos, testemunhando a história, vivenciando o presente e se associando a todas as multiplataformas de comunicação. Assim, continuamos assinando. ZYK 557, Difusora Batatais, transmitindo de Batatais, no estado de São Paulo. Uma voz que destaca com respeito a comunicação no Nordeste Paulista. A fome é crônica em todo o mundo. Somente no Brasil há mais de 19 milhões de pessoas que não têm o que comer no dia a dia. A pandemia da Covid-19 agravou ainda mais essa condição. Em Batatais, as entidades assistenciais não têm como ajudar a todos. O Movimento Batatais e entidades assistenciais se uniram e criaram o Movimento Contra a Fome. Uma ação de solidariedade para arrecadar recursos financeiros, para ajudar as entidades assistenciais e para comprar cestas básicas para as famílias carentes de nossa cidade. Adquira da entidade de seu coração a rifa de um Fusca ano 95 por apenas R$20 cada bilhete. Sorteio será dia 17 de julho pela Loteria Federal. Precisamos de sua ajuda para mudar este cenário. Uma iniciativa do Movimento Batatais e entidades assistenciais. Apoio Difusora Batatais. A rádio que apoia as ações da coletividade. Todo domingo ao meio-dia, ouça aqui na Difusora o programa A Voz da Verdade, da Primeira Igreja Batista Renovada Nova Jerusalém, sob o comando do pastor Barbieri e equipe. Espírito Santo. Você, sua família, seus amigos são convidados do pastor Barbieri para ouvir, participar, interagir no programa A Voz da Verdade. Todo domingo ao meio-dia, na Difusora. Quem compara, compra no Nori. As melhores ofertas estão aqui. Arroz Rio do Sol, pacote 5 quilos, R$17,99. Arroz Vasconcelos, pacote 5 quilos, R$21,99. Farinha de trigo Nita, pacote 1 quilo, R$3,60. Óleo de soja leve, PET 900 ml, R$7,90. Café Grão Nur, pacote 500 gramas, R$6,30. Achocolatado Nescau, sachê 800 gramas, Active Go, R$9,90. Cheque pré para 30 dias sem juros para clientes cadastrados. Use máscara. Supermercados Nori. Um momento especial. Sua noite musical. Fique com a gente. Boa noite. Continue ouvindo o melhor da música sertaneja no programa Som da Terra. 9 e 6. Tem na beira do prédio, tem no mundo inteiro. Nunca vi no homem, só vi na mulher. Vai ganhar um prêmio quem disser primeiro. Sem olhar, sem sentir cheiro, que bicho que é. Tem na beira do brejo, tem no mundo inteiro. Nunca vi no homem, só vi na mulher. Vai ganhar um prêmio quem disser primeiro. Sem olhar, sem sentir cheiro, que bicho que é. Eu já vi da grande, já vi da pequena. Eu já vi da loira, já vi da morena. Eu já vi mansinha, calminha me olhando. Eu já vi nervosa, valente babando. Eu já vi da bela, já vi da novinha. A mais enrugada até a mais lisinha. Já vi bonitinha, muito bem cuidada. Eu já vi feinha, muito maltratada. Tem na beira do prédio, tem no mundo inteiro. Nunca vi no homem, só vi na mulher. Vai ganhar um prêmio quem disser primeiro. Sem olhar, sem sentir cheiro, que bicho que é. Tem na beira do prédio, tem no mundo inteiro. Nunca vi no homem, só vi na mulher. Vai ganhar um prêmio quem disser primeiro. Sem olhar, sem sentir cheiro, que bicho que é. Tem homem que gosta até demais da sua, que tem uma em casa e outra na rua. Mas a quem não gosta e foge da bichinha, prefere outra coisa, vê se adivinha. Eu vou dar uma dica do que ela come. Ela come tudo que enriquece um homem. Come sua terra, come o seu dinheiro. E você paga caro pra sentir o cheiro.